só a música proporciona esse momento. Quando chego no palco, pego o mic e rimo o que penso. Geral me apoia, sente o real sentimento. Desde os tempos, fanfarra 96 me lembro. Recebi um convite, estuda São Jorge Street. Rolê de a pé sem crise, rumo a notas e times. Batuque cruz, swing, determinado no ringue. Inspirado por vários hits. Um caçador de poesias, aos 11 anos aprendi a desenvolver minhas rimas. Fiz canções de amor pra conquistar as meninas. Frequentei bailes blacks e alguns sambas da vida. Domingueira, regueira, na ABC, Uniban. Ou em Santana, Tio Sam, auge da festa, o Teclã. Música que contagia, com combustível pra vida. Mas vai sentir harmonia, nessa jornada sofri. Quando eu estava perdido, graças à música, meu hino andei. Eu registrei, sincero olhar do bem, que em poucas palavras esse avante sou a fé. Avante, senta a batida, avante na corrida, um calmante pra nossas vidas. O poderoso ritmo e melodia, última sintonia, ritmo e poesia. Amantes da batida, o som e a melodia, curtindo a sintonia, ritmo e poesia. Amantes da batida. A vibração pelo som, atitudes positivas. É como o sol de manhã que nasce, aquece o dia. São as batidas que surgem, tambores, bumbos e caixas. E vê que a mãe natureza tem um som tão bom que relaxa. Estar na praia, apreciar o som das ondas quebrarem, as gaivotas cantarem, a melodia dos mares. É ver a musicalidade fluir, diversidade de tons, amantes da batida. Já nem imagino minha vida como seria sem ela. Uma canção sem ritmo, no estilo capela. Barco no mar sem vela, sem rumo, sem direção. Mas desculpe pelo rap, que a música é salvação. E traz poder de desenvolver, falar o que pensa. De amor, tristeza, glória, de vitória, resistência. Sem força, aparência, só demonstrar conteúdo. Fazer um sonho, ficar feliz com a reação do público. Respeita tudo e todos que pela música se expressa. Seja no toque, no tom, na batucada, com versos, poesia, ritmo, algo mais complexo. Mesmo eu distante da igreja, me faz sentir Deus por perto. Isso que a música faz, isso que a música traz. Quando bem feita, a colheita é de progresso e paz. Isso que a música faz, isso que a música traz. Quando bem feita, a colheita é de progresso e paz. Sonha melodia, curtindo a sintonia, ritmo e poesia. Amantes da batida, o som e a melodia. Curtindo a sintonia, ritmo e poesia. Amantes da batida. 2010, mano. Estrondo Beats Brasil. Rap brasileiro tá na área. Representando a nova safra. Atitude e positividade. Vamos embora. Devemos acreditar na força do amanhã, no sol que brilhará, emanando vibrações positivas e aquecendo os pensamentos de todos nós. Vamos avante, vá avante, siga avante, todos avante, em movimento constante, em busca da paz. É nóis. Avante é um coletivo. Vários amigos que se unem pra fazer um som. Ritmo, rap, resgate, digno. Ritmo, rap, resgate, digno.